traumas e sobrevivente. Agradeço a Deus. 27 anos contrariando a estatística, moro? Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Procure a sua paz. Eu vou procurar, que sei que vou encontrar. Eu vou procurar. Procure a sua. Procure encontrar. Você pode encontrar sua paz, seu paraíso. Você pode encontrar o seu inferno. A fórmula mágica da paz.